사람이 이거 어떻게 할까요? 2, 1, 2, confirme intenção. Sul, à esquerda, zona Grua 070. Direito ao outro lado. circular com a base colorida, da 17. Número 11, que é o procedimento para circular, da 17, com a base colorida. Você vai fazer o circuito completo da promoção. Controle número 8 da forma de sangue da tabela. 243, bate à esquerda, bate 1, remota 12. Estão cancelados. 74, continua para 2.100, ajuste no 02 e passa o motorizador.

notificado ao São Castelo e a Caixa Fala 01-6258. Tá, resta na navegação na frente. 458, como notificado ao São Castelo 01, descida até 1.510, a gente está usando no 2. E acima da navegação, se nasceu em Salvador, 1.18.9. pelo 7. Xalemia 28207, autorizando o táxi de linha, taxa principal, portão 7. Taxi principal, portão 7.